só pagode. Não larga do meu pé, me chama de meu rei, me cobre de amor e paz. Mata no meu desejo. A vida é viver, viver nos teus braços. Foi tudo que eu sempre quis. Meu bem, me amarrei. Parece a conta e a caçamba. O Brasil é o samba. Eu e ela. Eu e ela. Parece a conta e a caçamba. O Brasil é o samba. Eu e ela. Eu e ela. Um amor assim, desse jeito, chega e satisfaz. Enche de prazer, faz enlouquecer. É bom demais. Um amor assim, desse jeito, chega e satisfaz. Enche de prazer, faz enlouquecer. E é bom demais, é bom, é bom. É bom demais, é bom, é bom, é bom, é bom. Não larga do meu pé, me chama de meu rei, me cobre de amor e paz. Mata meu desejo. A vida é viver. Teus braços, foi tudo que eu sempre sonhei. Meu bem, me amarrei. Parece a conta e a caçamba. O Brasil é o samba. Eu e ela.